Durant la technologie actuelle de discussion entre les arrivées et les pertes, il faut que nous devons avoir à gauche et nous devons avoir à gauche. pode dar uma cinturinha para o homem estar aqui, estou aguardando o diretor para o localizador.

979, no solo 32, libera direito, chama o solo. 1219. autorizado o sinal de procedimento elétrico aqui, distância 0, distância 2, 2, 3, distância 0, 7, contato estabilizado. Chegada 10, 2 para 2060, 2060. via chegada do Mariano, destino de voo 070, destino de velocidade 270. Três no Terminal Salvador, frequência 1 no norte de Salete. Autorizado decolar, pista 10, vento 140 graus, 049. Pista 3, pista 2, pela faixa, pista 1, pista 1, pista 1, pista 1. Mandar 1 a 0. para a direita, curva 2, monocoque. Canal 2, número 3, terceira para 2, Thank you. Follow ao 03, libera a direita de desano, chama de Follow, 1 2 1 9. Autorizado o voo, já na zero. Autorizado o voo, sistema zero. Autorizado o voo, sistema zero, Senado 63, 7-0, assunto em situação, autorizado a chegar a boa noite, 1-1, avista para o nível de voo 1-1-0, avista na zero na faixa. Sistema de velocidade 2-5-0. vento, redução de velocidade, 2190. Voo no 09000, autorizado, de falar, sistema 0, vento 140 graus, 059. Do elétrico 3. Tudo bem, Fox Bravo, meu marido, uma pressão. É 3178, no solo 13, libere próxima direita, São Paulo, 12, zona decimal 9. Direito, 2 a 9, muito obrigado, até daqui a pouco. Zero, 0 1 1 0 graus, 0 5 9. 0 1 7, 0 1 0 3 3 0 5.